Bahia, mais um dos cantos de São Paulo esquecido, largado. Os conselhos pros embalos são indispensáveis por vários motivos. Muitos zombam, pois precisam. Outros por achar bonito um cara desse não consegue ser ele mesmo. É um otário, às vezes tem a faca e o queijo na mão e joga tudo pro alto, e isso está errado. É muito triste ver amigos de infância todos indo pro saco. E os nossos governantes não dão nem importância. Para eles, nós pobres não valemos nada. Dando um rolê na cidade, vendo nas calçadas pessoas jogadas. Aqui na área, o mano seu, perfurado de bala. A nossa vida é foda, cara. Os benefícios por aqui parecem ser esquecidos. Nós somos favorecidos. As construções da vila só dão início e para. Temos que ser fortes e dar a volta por cima. Não se conformar fácil, porque é muito pouco o que nos oferecem. Mas um dia eles vão ter o que merecem. Quem é da área sofre todo dia e jamais se esquece. Pra quem não acredita, veja de perto, confira. Somos alerta vermelho, São Paulo, Zona Leste. O passaporte da morte aqui tem todo dia. Se não acredita, vem pra cá e vê de perto, confira. O passaporte da morte aqui tem todo dia. Se não acredita, vem pra cá e vê de perto, confira. Os tiozinhos por aqui não vivem sossegados, preocupados com os filhos, os netos que ficam diariamente nas ruas, se divertindo, correndo o risco de ser acertado por um tiro perdido. Quantas vezes já aconteceu isso? Todo mundo anda esperto, assombrado, porque tá ligado. Quem pisar na bola não é perdoado, não é perdoado, não é perdoado. Vários casos passados ficaram para apuração, se tornaram esquecidos. Tire a sua conclusão. Necessitamos de uma melhoria, chegar a uma conclusão satisfatória. Pois a área onde moro é embaçada, o bicho pega mesmo de dia, imagine na calada, cara. Estamos aqui expostos a tudo que é de ruim, mas você pode ter certeza, não vamos desistir. Vamos prosseguir com a verdade em primeiro lugar, segunda ideologia, terceira capacidade. Estamos colocando em prática antes que seja tarde. Somos alerta, se prepare, pois os nossos direitos deveriam estar acima de tudo. A situação que vivemos não é justa, nos tiram como cegos de olhos abertos. Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo. Passaporte da morte, aqui tem todo dia. Se não acredita, vem pra cá e vem de perto, confira. Passaporte da morte, aqui tem todo dia. Se não acredita, vem pra cá e vem de perto, confira. A perboizada aqui na área age com ar de superioridade, dirigindo carros e motos ainda menores de idade. Para mim, isso é indiferente, só uma coisa me preocupa, são os acidentes. Pobre criança inocente em uma das ruas aqui da vila foi atropelada. Tiozinhos, donas de casas fizeram umas lombadas para evitar a passagem de veículos em alta velocidade. O playboy, cuzão, fugiu desde o dia do crime. O estado da criança ficou desesperador. E é por essas e outras que eu digo que aqui é mais um dos lugares esquecidos. Moleques com futuro perdido desde criança, já envolvidos no vício. Conselho não é possível, eles te tiram e não se ligam. Muito loucos com a vida por um fio, armados até os dentes, não perdoa quem atravessa o seu caminho, leva vários tiros. Matam a sangue frio, por isso temos que ter muito apego à consciência, mostrar que somos fortes, apesar de serem tantas dificuldades. Mas é isso mesmo que eles querem que aconteça, e poucos reconhecem que a destruição entre nós mesmos só os favorece. Se não acredita, vem pra cá e vê de perto, confira. Passaporte da morte aqui tem todo dia. Se não acredita, vem pra cá e vê de perto, confira. Passaporte da morte aqui tem todo dia. Se não acredita, vem pra cá e vê de perto, confira. Passaporte da morte aqui tem todo dia. Se não acredita, vem pra cá e vê de perto, confira. Passaporte da morte aqui tem todo dia. Se não acredita, vem pra cá e vê de perto, confira. Mira!